Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos? É quem conhece o verdadeiro amor. Baby, fala pra mim que... Baby, fala pra mim que... Se o jeito de gostar e... gosta de mim. Será que tudo que por nossa vida faz tem motivos? E as palavras, você... de mim, sei que um gesto vale mais que mil palavras, mas é sempre bom agir. Eu te amo, adoro você. Baby, pá, da próxima vez vou fazer ali balançando. Vocês.